dia é a mesma história. Lá vai minha bola pro teto de novo. Subiu no chute, bateu, desviou e foi parar no lugar mais bobo. Já tentei controlar o pé, mas o jogo esquenta e ninguém quer parar. A bola voa como se tivesse vida, e o teto é o lugar que ela sempre vai achar. E eu fico gritando, ô véi, dá uma força aí, mas ele só responde, depois eu vejo isso aí. Minha bola cai no teto todo dia, mas meu véi vai lá só de vez em quando. Fico olhando pro alto cheio de agonia, enquanto ele assiste o jogo do Flamengo vibrar. Já pensei em fazer um esquema, amarra uma corda, usa um cabide. Mas toda vez que tento dar problema, acabo derrubando até o quadro do Tite. E o vem lá com chinelo na mão, dizendo: você vai derrubar essa casa, irmão. Mas na moral, só queria jogar e minha bola de volta pra continuar. E a bola pra do tempo na dia, mas a pedalha só de frente dando. Fico olhando por alto, cheio de agonia. E quando ele assiste em jogo, tô querendo viltar. Eu virar jogador, vou lembrar desse teto com amor. E do meu véi que ajudava às vezes, mas com o coração cheio de firmeza.